American 230 for departure. American 230 clear to line up and take off runway 10. Wind is 100 degrees, 3 knots. Clear to take off runway 10, American 230. Quebrado, visual com campo azul 2793. 2793 completo, sobre torre 128, decimal 95. 1-1-8-9-5, 2793. Tava do azul 2793. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda. Andrade Salvador, eu posso carido 2228, Centro da Yankee, autorização para a vitória da conquista. O 2228 está autorizado, conquista 180 nível, VNF, o pilor, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor 1, depois o ENF. Aciona 5252, controle 208. Da conquista, decola da 1-0, curva à direita, Arbor 1, ENF, 5252, transpose 1208, controle. Correto, chama para chamar. Passamento, passaria 2228. America 230, Airborne 29er, call out 120, this route 8. America 230, welcome, good night. Azul 2713, autorizado pouso 10, vento 1-0-0 graus, 3 nós. Livre pouso, 2713. And Rashidi, America 230, switching 2000 for flight level 360. America 230, with that context of departure requirement, maintain flight level 360 via MOMO departure. I maintain flight level 360 via MOMO departure, America 230. Facility 6074 for the runway, informação em aqui. Descendo 6074, boa noite, acesso de identificação, desse nível de voo 060 via chegada a bomba ED1, no ajuste de altime com 2014, é o número 3 da aproximação. 060, 614, como número 3, bomba ED1, 6074. Santa Juliette, voo no 970. Sim, 970, autorizado ingresso à esquerda para o portão 8. Esquerda, portão 8, 1970. Controle passarela do 2222, passando 090 para o 050. Deixa até 2.000 pés, a gente já utilizou no 0 no 4. 2.000 pés no 0 no 4, passarela 2222. Autorizado o sinal do LS-X-Ray, reposto no curso do localizador. Autorizado o LS-X-Ray, reportará no localizador, passarela do 2222. Fly direct Nimi, America 230. Lembre 074, vou indo para o Edduda. 074, vou indo para o Edduda. Posicionamento. Na área remota, tá autorizado o Xantai. Vou mandar para a taxa, 2222. Cancho 3-0, contact now Recife, frequency 125.45, if enable 126.85. 2545, America, 230, good night. Chamé 6212, confirme o indicado de speed. 6212, maintaining 250 knots. This is speed 220 knots. 220 knots, 6212. Azul 5127, boa noite, a sua identificação dessa nível de voo 060 e vou indo para o GTAP, para interceptar a chegada no BED 1. 060, proa de GTAP, BED 1, Azul 5127, obrigado. O Xander 6074, desça para 3.000 pés, Azul, fiz altímetro 1024. 3.014, 6.0, 6.0. Estabilizando o localizador da 11 esquerda, da 10, passarela do 2222. Passarela do 2222, chame torre 1895. 1895, passarela 2222, bom expediente. Obrigado. Dois tomador, o passarela do 2228 está com 43 a bordo. Alterna Salvador, 5 horas de autonomia para o táxi. 2, localizador da 10. Passarela 2222, autorizado pouso 10, vento 040 graus 29. Autorizando pouso na 10, passarela 2222. Sou passarela 2228, autorizado táxi, chamando ponto de espera pronto. Autorizado táxi, chamando ponto de espera pronto, passarela 2228. Desvios, reporte quando possível para o ITAP, Azul 5127. Desvios, irá reportar Passaria 2228, quanto pena dá 1-0, pronto? 7-2228, mantém a posição. Mantém a posição, 2228. Já confirmo. Afirmativo. Autorizado, ingresso à direita e aguarde para a decolagem de ar. Está ciente, alinha e decola de imediato, passaria do 2228. Pode alinhar, só aguardando o outro, a TR vai liberar a pista. Está ciente, 2228. 2222, Solos 42, táxi à direita, via Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto posição 3, Romeu, na minha escuta. Pela Alfa, Kilo, Pátio 3, confirme a posição, senhor? 3, Romeu. 3, Romeu, passaria 2222. R074, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento TLS, que foi da Pistola, reposto do localizador. 2000, chamada estável no localizador, na 074. Azul 5127, vou na prova de Nune, desça 3000 pés, se fizer o time todo, 0-4. Passaria do 2228, decola os 44, controle 120, missão 8. 1208, passaria do 2228. Tráfego Gol 1098, forma sinal 7. Agora o que? 02. Passaria do 2228, Airborne 1, Elefant. Passaria 2228, contratar a decolagem sob a via Arma 1 do paradigma de voo 280, canceladas as restrições de altitude. Está sem restrições de altitude até 180, via Arma 1, passaria 2228. Oi. Autorizado para Serra Bravo, Serra Gol, 370, pessoal 10. Vai colocar o cruzado de esquerda, curta de espaço, por 2. É correto, chama para acionar. Ciente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Francisco, conta para pano autorizado, pistão 0-0-0-4. No final do procedimento, ele é fixo aí da pistão 0-0, reposta do localizador. 2000 pés, autorizado, ele é fixo aí, reposta 0-0-4-2-7. Position 1 Lima, maintain my frequency. On your frequency, begin your ride. Alpha Kilo, Apron 3, Position 1 Lima, 6212. 2228, vai da proa de Elefa. Presente na proa de Elefa, passaria 2228. Yankee, quando possível autorização para Aracaju, na posição 04. Paciente, aguarde. Oxenem 674, autorizado pouso 10, vento 020 graus 29. Chegou 354, copiar. Chegou 354 para cópia. Pronto. Autorizado para Aracaju, nível 230, via Whisky 33. decola 910, curva esquerda, saída Bucajão e depois voa Aracaju. Achando 5261, controle 120, decima 8. Tende Aracaju 230, Whisky 33, decola 910, esquerda, perfil Bucajão após Aracaju. 5261 e controle 120, decima 8. Para o Maracona, pronto na 4, voa no 3, 54. Sim, chama para acionamento. No 098, pushback, acionamento 02. O 02 está autorizado, chame táxi. Tá. Dos 127, por que não desviou à direita para evitar uma formação em próxima posição dele? Gente, livre de desvio, concedeu pelas no 527. Pro 080, Azul 5127, vai ser aproximadamente umas 6 milhas. Gente, o Azul 527 já pode quando precisa pro Adura. Gente, Azul 527. Meu nome é 258, bom dia, seu nível de identificação. Desse é o nível de voo 050 e vou indo para o ETAP para ter se a chegada da Bandeira de Uno. Exatamente, 050. Okay, roger. Clear to Tulima. Okay, good night. Para ataque do voo 098, 049 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Recife. Lado direito, chame para o chão, para o alto 098. Lado direito, pode considerar próximo, 098. Santa Juliette, 6064. Esquerda, portal 7. 07, portal no 098, o próximo aponto de espera está pronto. Estou no 098, a linha e decola, autorizado. Pistão no 0, vento 020 graus 39. A linha e decola, gol 098. Cunha 27, Torre 1 do 2, decimal 95. 95, bom trabalho, azul 5, 1 do 27. Azul 5, 2, 7, passou externo, baixou e travando. 5, 1 do 27, continua a aproximação, vai atualização de pouso. No 098, decola 54, controle no 20, deixa eu 08, gol 098. Azul 5127, autorizado pouso no 0, vento 020 graus 29. No 098, contato com a ordem de decolagem sobre a via PUCA para nível de voo 370. Sobre via 370 na PUCA, gol 098. Estacionamento 04, gol no 354. 354 autorizado, chame táxi. Repartará. 5127, solo aos 5000, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, mantém minha escuta. Alfa da Juliette, mantém minha escuta, 527. Controle Salvador, eu passaria 2228. Passaria 2228, prossiga. Eu solicito se possível coordenar a nossa proa direto, o Vitória da Conquista. Aguarde. Passaria 2228 autorizado voar direto, Vitória da Conquista. Está presente, direto Conquista. Obrigado. Passaria 2222. Voo 2098, chame Recife, 125 decimal 45. 12545, 1098. Táxi, voo 1354, correção, 165 a bordo, 0250 autonomia, alterna Salvador. Lado direito, tem uma esfera, chamando para a decolagem. Direita, reportará. Sobe Recife, 12 decimal 0. Recife 1260, passaria 2228. Ingresso esquerdo, o portão vai ser o Uno. Esquerda 1, 5-4. Confere, 354 autorizado, aliás, decolar, vento 1-0-1-0 graus, 2-9. A linha decola no 0-1-3-5-4. Chamei 6258 sobre torre 128 decimal 95. Gancho da aproximação, aguarde a autorização de pouso. Perdão, você continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso, Xanel 258. 800, gol no 354. 354, decola 03, controle 2028. Obrigado, senhor. Boa noite. Xené 62, circuito autorizado com uso pistão 0, vento 020 graus, 39. T54, contato radar da decolagem, suba via Puca para nível de voo 230. Via Puca 230, voo 354. Na 6258 no solo 06, na me escuta, até o corte, autorizar táxi para o pátio 1, via táxi Alfa Juliette, remota 12 do pátio 1. Alfa Juliette, 12, mantendo a voz. 254, estamos em Recife, grupo 25, decimal 45. 2545, 354. Boa noite, 1222. 228, aceita a identificação, deixa a nível de voo 050 e vou indo para o altitude. Ajuste de altímetro 1204. 0 do 4. 0 Bruno 228, deixa 12 e o pés, a gente já tinha entrado 0-4, utilizado no final do procedimento e ele é sexuído, a pistão do zero, é posto no localizador. Boa noite, 4062. 4062, boa noite, senhor, identificação dessa 2 mil pés da praia de Dunas, né? Seu time todo 0-4. 2 mil pés na praia de Dunas, 0-4, 4 mil pés, 62. direto, voo 222. Voo 228, torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Voo 228. Voo 228, tráfego avançado, autorizado pouso pistola 0, vento 290 graus, 03 nós, ajuste altímetro 0,94.